existe a luta, nem morre em vão. Cada MC é um guerreiro e cada qual tem sua missão. Nem sempre ser inteligente significa um som. Música que gruda na mente, mas encosta o coração. Compreenda que o bang é sério, irmão. Tudo tem sua vez, onde nós faz, porque as contas chegam em casa todo mês. Ser humano não é Deus, então não vem ditar as leis. Melhor que distribuir dos outros, é estrutural que cê fez. Crianças acredita que o papai não é o traz brinquedo. Adulto acredita nas palavras do Petit Macedo. Coruja acredita que a vitória não é segredo. É fórmula mágica pra isso, é dormir tarde, acorda cedo. Defeito todos nós tem, irmão. Só procurar, nascemos pra aprender em um mundo louco que tá pra ensinar os trancos e barrancos. Sei que um dia eu vou avançar, a vida é grande, é pena, matar ou morrer, jamais recuar. Aprenda uma coisa, na moral, rapaz, só Michael Jackson que viu progresso andando pra trás. Que Deus dê força aos guerreiros que se encontra fraco, e responsa cê tem que ter com a tua coroa dentro do barraco. Uma coisa meu pai ensinou, ainda bem lembrei, ser superior a quem te faz uma, retribuir com bem. Deixa eles pensar que o progresso me corrompeu. O que importa é minha fé, minha caminhada com Deus. Ela tem 9, bote, cabe 3, tudo bem, sem massagem. Dá nada não, nessa missão eu faço é 3 viagens. Paciência, discernimento, morou guerreiro. Antes de tirar alguém da lama é necessário sair dela primeiro. Deixa as crianças cantar, que isso vai cantar. Quantos pivetes não pediu CD, fui obrigado a dar. Entender que todos na vida tem um percurso, e quando a arte fala por nós não necessita de discurso. Coração pulsa cada flow, mas que eu vou pra cada track. Avisa pra quem duvidou que em Bauru tá estralando rap. Vejo disputa por ego, cegos prego, não arruma nada. Tô longe de ser o melhor, mas faço o meu melhor pra minha quebrada. A luz me guia, buscando a liberdade, lutando pra fazer o bem diante toda a maldade. Avançar diante a missão, antes que seja tarde. Riqueza é o amor pro outro, o resto é só futilidade. A luz me guia, buscando a liberdade, lutando pra fazer o bem diante toda a maldade. Avançar diante a missão, antes que seja tarde. Riqueza é o amor pro outro, o resto é só futilidade. Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão e não vou parar. Eu tenho uma missão.